quero ver quem segura essa barra até a hora que eu voltar. Vou sair pra preencher o vazio no peito, tô meio sem jeito de falar. Quero ver se eu cair agora, quem é que vai me levantar? Já pedi ao sol, já pedi ao mar, já pedi à lua. As estrelas do céu já pedi, quase tudo que consegui, eu ganhei da rua. Deixo na mão de quem quiser, deixo na mão de quem quiser, deixo na mão de quem quiser. Lê, lá, lá, uê, é que eu não sou um ator, e se eu sinto dor, tenho que chorar. É que eu não sou um ator, e se eu sinto dor, tenho que chorar. Lê, lá, lá, lá, uê, lá, lê, lá, lá, lá, uê, lá, uê, lá, uê, lá, uê, lá, lá, lê, lá, lá, lá, uê, lá, lê, lá, lá, lá, uê, lá, uê, lá, uê, lá, essa barra até a hora que eu voltar. Vou sair pra preencher o vazio no peito, tô meio sem jeito de falar. Quero ver se eu cair agora, quem é que vai me levantar? Já pedi ao sol, já pedi ao mar, já pedi à lua. As estrelas do céu já pedi, quase tudo que consegui, eu ganhei da rua. Deixo na mão de quem quiser, deixo na mão de quem quiser, deixo na mão de quem quiser. É que eu não sou um ator, e se eu sinto dor, tenho que chorar. Mas eu não sou um ator, e se eu sinto dor, tenho que chorar. Avisa, avisa, avisa, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê. Lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê. Avisa. Céu brilhar de novo no horizonte. Avisa. Pode ter certeza que eu tô lá pra ver. Avisa. Liberdade de trair e precisar de alguém. Avisa. Tudo correr bem e não precisar. Avisa. Parece até que o vento traz o sentimento. Avisa. Nem faz questão de nos avisar. Avisa. O vento que traz sofrimento que sopre pro outro lugar. Avisa. O vento que traz amor, não vejo a hora de você chegar. Lê, lá, lá, uê. Chega. Ah, la la la we la la la la we la yeah.